1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime. No, Umberto! These men promptly escaped from a maximum security stockade in Los Angeles. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. Soldados do quê? Problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire them. Sim, sim, foi isso, foi. Go, Umberto! Ah, é que eu tenho um indiano que se chama Humberto que trabalha aí. Bom, muito boa tarde, minha senhora. Eu chamo-me Solid Snake. Espanhol, meu nome, sabe? Olha, é Solid Snake Francisco de la Roya. Mas os meus amigos chamam-me Francisco. Vou tentar falar rapidinho, porque a minha pensãozinha é pequena e eu não tenho muito dinheiro para gastar com estas coisas. Eu uma vez fui a um concerto do José Cid, sabe? Gostei muito, gostei tanto daquilo. No tempo usava zares, não havia esses problemas todos, olha, não havia vandalagem, não havia gripe das aves, não havia o déficit, não havia nada, era uma alegria. O número da minha telefonia é o seguinte, é o 26114370 25. Olha como este país está, sabe? Então olha, bem-haja, muito obrigado, um bom ano. Olha, e dia 22 já sabemos onde é que botar, né? No PSD, sim. Ah, muito obrigado, beijinhos, muito obrigado. Marcelo fica até 2010. O jogo seguiu em Lisboa e então disse rapidamente: desejo felicidades à académica. E agora, noutra linha de notícias, o interesse de Alessandro é noticiado na Alemanha. Poderão seguir esta notícia com mais atenção na página 48, porque diz aqui que o campeão arruma a casa. Depois, temos também algumas novas diretrizes na ordem das notícias desportivas, nomeadamente a do Benfica, mas não as informaremos porque seria uma bosta. Agora, temos também aí o facto que o Adriano chegou hoje e treina pela primeira vez, porque nunca treinou antes da vida. Vai-lhe fazer bem. E McCarthy aprova mais que sem esforço, porque é um bom ponto de lança capaz de roubar o lugar. Ele gosta muito de ficar no banco para poder ir até Vigo, armar umas confusões e meter-se em papeiras. Mas pronto, há uma bola para os sócios verem o Dinamo de Moscou amanhã. E pronto, e é só. Muito obrigado. Pronto.